0, sexta as condições, 50-09. Zero, chegada Mari, ajuste em Salvador, 0-1-1, dá presente TAP. Presente TAP. Seguindo 6.5897, deslocou o tráfego cruzando. Estimativa, indicação tem 6.800, pode prosseguir para 5.000 pés. Área 5.5897. ONU 805, chame o centro Recife, 12.685. Alternativa, 1.3.65. Centro, chama Recife, 12.085, alterna 1.3.65. 1.805, boa. FGS de 5897, desça para 2.000 pés, ajuste no 011, reposta estabilizado na LS. 2.109, reposta estabilizado, 5897. O Lima aqui no Bravo, para interceptar o localizador, curve à direita na proa 050, desça para 2.000 pés, reposta estabilizado. 50, desce 2.000, vai informar estabilizado o Lima aqui no Bravo. Lama. Ali mantém na 10 no 704. Ali mantém no 704. B5809, seu solo aos 30, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Kilo para o Pate 3. Para a direita, Alfa e Kilo, Pate 3, obrigado, senhor. Sete 4, autorizada a linha de decolada 10, vento 070 graus com 8 nós. Fica autorizada a linha de decolada 10, gol com 7.4. Lima Kilo Bravo. Complete a aproximação, Lima Kilo Bravo, aguarde transferência. Lama. No 714, decolou aos 32, controle em 119 decimal 35, bom voo e boa noite. 1935, muito obrigado, boa noite. É, Lama, é, corrigindo, passando Duna, 5897, complete aproximação, torre 186. 186, 5897. Foi boa. Web 5897, é, boa noite, avistado, checando o trem, está autorizado o pouso na 10, o altímetro 1011, e o vento sopra de 070 graus com retrógrado. Livre pouso na 10, 5897, embaixo travado. Ajuste no 011, reporte estabilizado no ILS. 2 mil pés, 1011, reportado no ILS, 17 para o Lima equilibrado, complete a aproximação, torre 18,5, bom pouso. Muito bem, boa noite, obrigado. Lima Quilo Bravo. Quilo Bravo, boa noite. Reporte passando externo, baixar a travada. Não está, abaixou e travou, ele, a intenção é base pela direita da pista 17, o Lima Quilo Bravo. Está cancelando o plano, o instrumento para visual, é isso? Confirma. Isso, senhor, confirmo. Ok, cancelado agora então os 37, autorizado final do ano 7, repórter está acertando. Web 5897 no solo aos 37, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Kilo, perdão, Alfa e Juliette, para o portão 05. Alfa e Juliette, portão 05, 5897. 714, chame Recife, 12685, alterne 13365. 12685, podia confirmar a secundária, senhor? 133.65. 33.65, obrigado, boa noite. O Lima Quilo Bravo, qual o parque de estacionamento após o pouso? É o hangar da Baité. Ok, avistado de base para final, autorizado o pouso na 17, o QNH 1011, vento 060 graus com 8 nós. Quilo Bravo. Confirmando 597, Alfa Juliette, portão 5. Afirmativo, Alfa Juliette, portão 5. Obrigado. Estabilizando o localizador web 6746. Foi 186, 6746, bom posto. 186, graças. Salvador, web 6746. Boa noite, web 6746, avistado, cheque o trem, o vento é 060 graus com 5 nós, o altímetro 1011, autorizado pouso na 10. Abaixado e travado, 6746, livre pouso. O Lima, Quilo Bravo, seu solo foi os 40, táxi livre até o 45, a galera está, boa noite. Frequência livre estacionar, boa noite. Obrigado, boa noite. No 994 para o táxi 152 a bordo, 2 horas e 3 minutos, alternando Salvador. 152 a bordo, Pátio 1 Índia Alfa, chama no ponto de espera para decolagem. O 994. Pátio 1 Índia Alfa, botará no ponto de espera. 994. B6746, no solo aos 44, livrando à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa e Juliette 02, 6746. Quatro, está livre a linha decolada 10, vento 060 graus, 5 nós. Livre posição, a linha decola, capixeira 10, voo 994. Salvador, boa noite, gol 1606, esse é o informação fiado. 4 no 0, Campina Grande. O 1606, eu tenho aqui já o 390 para Campina Grande, aceita? Aceita, 390. Ok, só um minuto aguardar a decolagem da companhia, rapaz, ok, aguardo, só um minuto. Aguardando. No 994, decolou aos 48, controle em 119 decimal 35, bom voo e boa noite. 1935, 994, boa noite. Controle Salvador, gol 994. Gol 994, contato na decolagem, subal 350, saída Puca. 350, gol 994. 0 pela APA Zulu 10. Decolada 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipa. Transponder é o 5442, controle opera em 119 decimal 35. Cotejo. Ótimo, aprovado 390 para Campina Grande. APA Zulu 10, decolada 10 com curva à esquerda, Puca, Zipa. 5442, transponder 1935, controle, gol 1606. 1606, correto, chama para o pushback em acionamento do 03. Chamada, gol 1606. Salvador, boa noite, gol 1896, ciente da Formação Charlie para autorização. João Pessoa. ONU 896, boa noite. 370 para João Pessoa, confia. Trota 41 no 896. 896, autorizado para João Pessoa, nível de voo 370 pela Upper Whisky 58. Após a decolagem da 10, para a curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5441, no controle em 119 decimal 35, cotejo. Atente, gol no 896, autorizado 370 para João Pessoa, decolta 190 com curva à esquerda, Puca, Caju à saída. 5441, transponder 139-35, controle o 896. 896, correto, cotejamento, chama para o pushback e acionamento. Chamará para push acionamento 896. Torre Gol 1606, gate 6 para pushback acionamento. 1606, livre posicionamento, altímetro no 011, chama para o táxi. Este chamará para o táxi 1606. Olha só, Vazir, Bandeira, está 3170, informação Charlie. 3170, S para 2010, projetado, 611, ajuste. 70. Volo 994, Recife, a frequência 12685, alternativa 123-65. 2685-3365. O 3170, copiou o controle? torre, gol 1606 para o táxi, 63 a bordo, 4 horas e 41, alterna Fortaleza. Está livre o táxi, é, à direita, chama no ponto de espera, pronto, fora da decolagem, 1606. Táxi à direita, chama no ponto de espera, pronto, fora da decolagem, 1606. Boa noite, Jota 352, era informação Charlie, você teria nossa saída prevista para Caju? 520, compreendido, aguarde o instante 190 Aracaju. Gente, é, sexta informação Charlie, a saída prevista para Caju. Agora 1896 para o pushback sanamento, está no 08. O Gol no 606, tá livre, alinha e decolada 1-0, vento 060 graus com 5 nós. Gente, livre decolagem para 1-606. Voador 1-896 para o pushback e acionamento, tá no 08. O 1-896 tá livre, puxa acionamento, chama para o táxi. O altímetro no 0, 1-1. Pushback e acionamento 896.